você é foda. Shopping só pra pegar Louis V. Muito ouro pelo corpo Tiffany's. Jogo bala colorida no meu lean. Blue label derrubando na minha beat. Yeah. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Tô escorrendo drip. Você viu de longe esse brilho do rubi. Aumentei meu drip. Pego 5 bala e mais um pouco de Mali. Dinheiro na bag. Mano, tenho press pra fazer o cash. Bitch, não me test. Fala o que cê quer, só não me estresse. Eu tô acostumado a fazer hit normal. O beat do céu deixa todo mundo lá. Você nunca vai conseguir ter esse drip, não. Ela vê meu drip e ficou passando mal. Boto esse lens, é da Louis V. Gasto bem lento, isso é moment. Ralph Lauren, dentro da Banks. McLaren, mano, eu tô bem. Acelera, eu que levo. Tô vivendo, mas sem lera. Derrubando tudo tipo dominó. Dominando tudo, já tô enjoado. Carolina Herrera pra minha bitch do nada. Versace Margiela pra minha bitch do nada. Inimigo nunca vai me achar no mapa. Levo necessário, passaporte Canadá. Tô no shopping só pra pegar Louis V. Muito ouro pelo corpo de Tiffany's. Jogo bala colorida no meu lean. Blue label derrubando na minha beat. Yeah. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Double cup eu trouxe cheio pra minha beat. Tanto trip que está de jet ski. Ricky Owens paguei caro nesse jeans. Esse cash eu vou gastar tudo sozinho. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Cash, chove cash. Cartão sem limite, eu compro tudo que eu quiser. Tiffany na beat, Jordan retro no meu pé. Gelo no meu copo, compro de Jack com ré. E que eu quiser. Mapa de inimigo, mapa de mulher me quer. Fazendo dinheiro em espião de Santa Fé. Tenho tudo só se tudo trip que eles querem. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Shopping só pra pegar Louis V. Muito ouro pelo corpo Tiffany's. Jogo bala colorida no meu lean. Blue label derrubando na minha beat. Yeah. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip. Eles querem copiar meu drip.